Nosso tema dessa noite é obediência e resignação. Lá no capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem o título de Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Essa frase foi dita por Jesus nas bem-aventuranças, lá do Sermão da Montanha, que a gente já ouviu falar tantas vezes, né? E o que ele quer dizer com bem-aventurados os que são brandos e pacíficos? Por que ele coloca essa condição de bem-aventurança? Porque ele diz logo no decorrer, né? Bem-aventurados porque herdarão a terra, possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Então é como uma condição para que nós alcançamos esse patamar, que sejamos brandos e pacíficos. O que é ser brando? É ser dócil, amável. Dentro desses ensinamentos de Jesus, várias vezes ele nos coloca sempre as mesmas coisas. Ele repete, né? Algumas questões bem importantes. E essa é uma delas. Sermos para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fosse para nós. Então, ser amável não é um favor. Não estou fazendo favor sendo uma pessoa melhor. Eu estou sendo uma pessoa correta quando eu consigo fazer isso. Não é um favor para ninguém. Eu estou me transformando. É isso que a gente precisa. Se auto-transformar. E ser pacífico. Brandos e pacíficos, ele coloca, né? Pacíficos também é aquela pessoa que sabe aceitar as coisas que acontecem para ela. A gente se defronta muitas vezes com essas questões de que o mundo é assim, é assado, e que se nós formos brandos e pacíficos, nós estaremos sendo até covardes, né? Se diz. Nós estaríamos nos anulando perante as situações, não estaríamos manifestando as nossas vontades, enfim, não estaríamos atuando. Mas é uma contradição, né? Porque se alguém, nesse quilate, nos diz isso, é porque ele deve ter uma certa razão. Então, às vezes, o que nos falta é uma aprofundação dentro dessas situações para a gente poder entender por que é que ele nos diz que devemos ser assim. E aí, dentro dessas bem-aventuranças, no próprio capítulo, tem uma mensagem, 1863, que o título é Obediência e Resignação, que é o que nós estamos falando hoje. E olha o que ela diz, a mensagem. A doutrina de Jesus ensina, em toda parte, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente como a negação do sentimento e da vontade. Então a gente acha que ser mais dócil, ser obediente, ser resignado, que é uma palavra que se usa tão pouco e a gente até nem sabe bem o que significa, mas parece que estamos negando, então, alguma coisa da nossa vontade. O que é a obediência? A gente pode dizer, num exemplo, que a obediência é quando os filhos fazem aquilo que os pais lhe pedem. Nós não vamos entrar nas exceções de mandos e desmandos incorretos por parte dos pais. Não é desse lado que nós queremos falar. Nós queremos falar da orientação que os pais devem dar aos filhos, como tutores espirituais que são naquele momento. Então, os filhos devem obedecê-los, porque, sendo eles mais experientes, eles sabem o que é melhor para eles. Nas coisas espirituais, a gente pode dizer que é igual. Por que devemos ser obedientes perante tudo o que acontece conosco. Será que essas situações que acontecem na vida de todos nós, que são difíceis, porque as coisas fáceis, já está no nome, são fáceis, mas as questões difíceis, será que nós devemos fazer o que com isso? Nos revoltarmos quando acontece alguma coisa? Não aceitarmos? O que, que adianta fazer isso, para começar? Dentro de uma visão espiritual. Ah, eu descobri que eu estou para morrer. Me revolto com a vida porque isso não podia acontecer. Vai resolver? Talvez até antecipe o desfecho disso. É claro que, falando assim, parece muito simples, muito fácil. Mas todo acontecimento, ele carrega um ensinamento. Todo acontecimento. O que, que a gente pode aprender com isso? Porque nós não somos seres humanos físicos. Nós somos espíritos dentro de um corpo físico, tendo uma experiência limitada, temporal. Nós estamos aqui com esse corpo de passagem. Assim como já tivemos outros e teremos ainda outros. Mas nós estamos para aprender. A gente sempre usa também a metáfora da escola, né? Que a gente vai, passa um ano em determinada série para aprender. Para se qualificar, para ir adiante. Se a gente não se qualifica, a gente repete. A vida, ela tem uma visão muito parecida com isso. Nós estamos sempre aprendendo em tudo. E a gente aprende mais nas situações mais difíceis. Porque as fáceis a gente já sabe. É isso. Nós já sabemos fazer. Então, ser obediente é muito importante. Olha o que ele diz mais adiante. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Num outro exemplo comum que nós temos todos os dias, nós temos leis instituídas para a nossa convivência. Por que, que nós obedecemos as leis? Pela razão. Porque nós sabemos que se a gente desobedecer, nós talvez sejamos punidos. Então eu sei que eu devo obedecer. Não é pelo coração, né? É pela razão. Só que como nós estamos ainda num processo evolutivo, atrasado até, o que, que a gente faz? Quando a gente pode, a gente dá uma burlada nessas leis. Se ninguém está vendo, a gente não obedece. Ou a gente tenta dar um jeito. Todos os dias nós somos defrontados com essas situações e às vezes dentro dessa nossa, desse nosso não entendimento, a gente consegue ir andando. Não é nem em linha reta, né? A gente vai andando em curva para ir desviando das situações que nos são colocadas. A resignação, como ele diz, é o sentimento, é pelo sentimento, né? É a obediência pelo sentimento. Então, quando eu compreendo, a palavra é essa, quando eu compreendo, eu me torno resignado, porque eu sei que aquilo é por um motivo, é por algo maior. É por algo que talvez ainda eu não compreenda exatamente, mas eu confio naquele que instituiu isso para mim. É interessante quando a gente pensa dessa forma, porque a gente começa a modificar a nossa maneira de entender. A resignação é a aceitação, é a paciência. Por que que nós temos paciência com determinadas situações? Porque nós sabemos que aquilo que está acontecendo ou que aquilo que aquela pessoa está fazendo é algo que não tem aquela importância que muitas vezes a gente dá. Então eu aceito. Eu deixo que aconteça porque eu acredito no que vem após. A obediência é não resistir. É submeter-se. Então, por isso que eu disse antes, né? Quando a gente obedece, quando a gente se submete, é porque a gente sabe que aquele que nos está dando determinada orientação sabe bem, bem mais do que nós mesmos. Então a gente acredita e leva adiante. Esse texto do Evangelho é um texto de quase uma página, não tem nenhuma página. E é muito interessante a gente ler e comparar, porque ele foi escrito, como eu disse, em 1863. E como as palavras que aqui são ditas, elas se encaixam hoje, que nós, entre aspas, evoluímos tanto e ainda não entendemos o que nós devemos realmente fazer, o que é importante para a nossa vida, para que nós possamos ter essa caminhada numa linha orientada, uma linha que vai em frente. Então, fica a sugestão, capítulo 9, para quem quiser ler e depois aprofundar mais esse assunto.